Tata Papa, Charlie Serra Romeo, prosseguindo para pouso em Salvador. Tudo confirmar se prossegue para pouso em Salvador, Charlie Serra Romeo. Afirmativo, senhor. Mantemos 510 aqui via litoral. Estimando mais 12 minutos, senhor. Agora passado 1.9. Forte, 1 minuto para Buraquinho. Prossiga via litoral norte, Senegal no 017, Charlie Serra Romeo. Azul 4462, táxi Alfa, Kilo para o Pátio 3. Fique atento ao ATR da companhia puxando no Pátio 3. Ok, via Alfa e Kilo para o Pátio 3 lá na BR 4462. Serra, devido a tráfego adicional, o anteriormente informado sendo ultrapassado pela direita, suba restrita a 4 mil pés, o Alfa Taxi Alfa. Positivo, entendido. Está restrito a 4 mil pés. Pelo 6314, forma o tráfego ultrapassado pela direita. Então, corrigindo isso, para 5 mil pés, ajuste o QNH em 11.1.0.7. Então, você já confirma o seu ideal para a GQ? Estabilizado, ele é 6.6.4. Polima 3 e no 4 Chimetã, instalado em 1 no 8 decimal, 9.5. 2.5.6.3.4. Controle azul 4.1.3.1, passando mil pés. 4.1.3.1, contato radar, suba via saída da para o nível 3.4.0. 3.4.0, alta é o azul 4.1.3.1. 2.0.0.9, Chimetã Centro Recife, 1.2.5 decimal 1, alterne 1.3.3 decimal 9.5. 3.9.3.9.5.2.0.0.9. Está autorizado para o 264, caso de falha de comunicação, a 30 milhas, reinicia a subida. Professor Gustavo, informa o tráfego, 10 horas, 1 no milhas, rumo ao nordeste, cruza nível 060 para 5.000 pés, tipo 1, Charlie 310. Positivo, está ciente do tráfego, porém não avisa. Norte Serra Tango, informa o tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo oeste. Mantém 4 mil pés, tipo Charlie 402. Estamos aqui, a RQS, vira a terra, cruza 6 mil para 5 mil. A 4 mil pés, tá? Na linha 3, 2, 1, para o táxi, 1, 2, 121, 9, 3 horas, foi antes. Causa 1, 8, 9. Entre e volta, entra e frequência, 1, 8, decimal, 9, 5, ajuste de altímetro, 1, 0, 1, 9, 7. 1, 0, 9, 7, iniciei alfa lá, 18, 9, 5, 6, 3, 2, obrigado. 9.6, eu colo 2.1, aguardando transferência. Nada. Azul 2740, próximo ponte, cara, pronto. Azul 2740, autorizado, Lima, texto no zero. A Lima Uno 796, decross 1-1, fuja. Controle da 0 da última 8, por favor. Da 0, 8, boa. 7-3 no 4, solo 1-1, direita solo 2 da última 1. 7-9-6, boa. Pega o 7-9-6, contato radar, superviência da para o nível 360. Da El para 360, quando possível, para o Dinoshop. Aguarde com 7-9-6. Pela encerração disso, para 2000 pés, tráfego ultrapassado, que negar no 0-1-7, autorizado. Sinal ILS X-Ray Pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Negativo, está livre de descer para 2000, recontará quando estiver no militar prelógico, se der certo. Plantão Serra Suba para o nível 080, tráfego ultrapassado. Ato, atenção 080, Alfa Tavichara. Plantão Salvador, Charlie Serra Romeu, a 1 minuto para Buraquinho. Olha o Serra Romeu, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. Chamar a torre, graças, ponto máximo. Torre Salvador, boa, nova mapa, Charlie Serra Romeu. Mapa Charlie Serra Romeu, senhor. A 30 segundos na praia de Buraquinho, senhor. Autorizado, ingresso a 500 pés, seguindo na Estrada do Coco. Sim, reporta através nosso da torre, o Charlie Serra Romeu. Reporta nosso através nosso, senhor. Obrigado. Tango 5 milhas para a Duna, confirmado o vento no momento. Sim, na aeronave Juliette Santana? É, para confirmar o vento no momento. Sim, o vento 1,80 graus, 1,5 nós. 180 com 5, já veio, manda grave. Ok. Quem é a porta do viatro? Não, não, obrigado. Onde 190, azul 2740. Agora a próxima espera da 0-6. Chama 321, autorizado, Lima, mantém o a Lima tem 0-6. Então, hotel. Número 20, boa tarde. Essa é a linha da educação, desta vez chegada a Mário para 2000 pés, Kenesal no 0 no 7. E a Mário 2000, valeu, a 7 para 0 no 0. Está pro WhatsApp, tudo bom, valeu, né? É preciso, o WhatsApp com o número 20. Claro, obrigado. ILS, Júlia Serra Tango, 3 milhas do Sertão. Chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, Azul 4-1-3-1, chama centro Recife em 1-2-5, decimal 1. Alterne 1-3-3, decimal 9-5. Ok, 4-1-3-1, Recife 1-2-5-1-3-3-9-5, Azul 4-1-3-1. Ficar atento aí, senhor. Obrigado. Quanto está um ajuste o vento, senhor? O vento 1,90 graus, 19 nós com rajada de 32 nós. Maravilha, reforça lá, chegando ao nosso céu, obrigado. Geral é 321, neutralizada colapso de 0, vento no 90 graus, 20 nós, rajada 32 nós. Ciente, vice base no 0163. Catanga, uma milha para Duna. Para Duna não, para o externo. Fui, aliás. A intenção de pôr da fase externa a 17, é possível? É possível, tá visual o campo? Mas eu visual agora, passamos o externo a... Agora 1800, vai passar externo, 1810, visual com o campo. Já esse Atango, dando modificado azul no 7, a ponte base do final do 17. O vento no campo agora 190 graus, 23 nós, com rajado de 3309. Foi, com rajado de 339, a ponte base final no 7. Ok, até 32 nós, né? A direção dele está de 190, com o quê? 180 agora, 180. 180 com rajada até de 5, tá ok, obrigado. O Thiago Serra Romeu reporta setor norte do campo, sem interferência com o eixo da 17, mas possui como número 12. Qual a destino após o posto? Eu faço assim, que a galera é bem fácil, senhor. Já estou aqui há um minuto para pouco, senhor. Eu sou setor norte. Recife, 1-2-5-3-1-9-9-5. Recife, 1-2-5-3-1-9-5. Salvador, muito boa tarde, Oceano 63, 2, vai passar 1.700. Salvador, Oceano 63, 2, contato radar, supervia saída água para nível 360. E a árvore até o 360, 63215. Ah, 017, baixado travado, ele é acertando. Já acertando, utilizado pelos piscina 7, meto 180 graus, 25 nós. Certo. Eu mantendo o setor norte na guarda, já. Já o meu, tá visual com a aeronave contra o final no 7, tá meia milha da capiteira. Certo, na guarda, já. O Charles Serra, o meu, autorizado final no 7, reportando na final. Reportando na final, já. Tá um visual comprado, senhor. Já pousou? Já tá passando na cabeceira, tá autorizado final no 7, já se arrumou, tá bom, tá na final. Visual, agora reportará quanto já tá passando, obrigado. Tá dando solo de 0 no corte para o simples frequência. O Juliette Serra Tango faz 180 e aguarda antes da Juliette, antes da Babá, confirmando, tem um helicóptero a pouso no, na pista e vai prosseguir para 5. Posso prosseguir para nada de nada, sem interferir o colega, senhor. O Charles Serra Romeu, 7.180 graus, 219. Cortei isso, mandar um no 7, se autorizado posso seguir a baixa altura pela área de gramada, sem interferir aí o táxi colega. Ok, ciente, após o bolso tem livre para seguir a área gramada, o Thiago Serra é meu critério para o voto sim. Já se há tanto, autorizado táxi, até o bate 4 AD, Costa, tranquilo. Essa modificação 085. Alfa Tango Sierra, plano instrumento cancelado. Aos 21, suba para o nível 085. Quando possível, estimar de pouso. Zero, 1840, mais 19 minutos, gente. Correção 1845. Pode ser seguinte, Alfa Tango Sierra. Leda after Leda, Hiromi position. Salvador control 120.8. Scroll code 5546. Question 6225. Get to Galeão 360.5 level. Departure dial Leda Hiromi. Take off runway 10 right turn. And the airway after November 857. Departure control 120.8 is called 55. Could you say again the discog? 5546. 5546 is the discog item. Ocean 6227. That is correct, 5557. 263-21, obrigado. 27, copia. Salvador Ilhéus 220, via Golf 677, decola pistão 90, curva direita, saída da EL, transição coral, controle 1208, transponder 5565. Salvador Guarulhos, nível 320, via o Presumo 10, Taubaté, decola pista 90, curva direita, da El, Leda, Mótica, controle 1208, 5573 em transporte. Eita, após confirmando o portão. 135, acione a identificação, desse vez vai dar bom, para 2000 pés, general no 017. Salvador, vou lá 2740. Salvador, é o azul 2740. 1920, chama em torno Salvador 118, decimal 95. 195, obrigado. 740, controle. 2740, sou eu, absoluto, você está no nível de 150, confirmado. Chuva leve sobre o campo no momento. Continua para a situação, é ponto visual para o campo. Agora no momento, mais do setor da colagem. Mas porém, tem uma extensão de visibilidade em torno de 3 mil metros. Você tem que ter visual para o campo mesmo, né? Já visual isso? Boa tarde, acione a identificação dessa via, chegada a Mário para o nível 050, Kennedy no 017. Centro 3192. Já. Tudo 140, serviço radar terminado, chame controle Aracaju 120, sinal 3. 1203-2740, batalha de... Boa tarde, 966, autorizado Salvador, Campina Grande, 370, via Cruzulo 10. Recola pressionar 0, curva à esquerda, traída PUCA, transição de fato. Controle 1, 20-8, transponda 5577, segundo 9-1. 370, candidato Campina Grande, via Cruzulo 10, recola 10, curva à esquerda, PUCA de fato. 208, ao controle, estacionar 5577, para o gol, 9-1. Postão 9, chame pronto para puxar o caminho. Camarada. Solo Globo 620, Lufão. Globo 620, táxi via Alfa, reporte da táxi Juliette. Alfa 2, Juliette, meu Deus. Camarada, eu quero a minha 3, agora pronto, Globo 0. Chame a minha 3, 2, 7, autorizado, chame táxi. Chama táxi, chame a minha 3, 2, 7. Juliette, 9620. Voo 9620, ingresso taxi Juliette, posição 04. Juliette para o 04, voo 9620. Solo CNMEA 327 para o táxi com 115 a bordo, 2 horas e 50, Fernando Salvador. CNMEA Santana 6327, táxi autorizado via Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame Torre, frequência 11895, o ajuste de ordem contra 1097, com boa viagem. Autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, monitora 12295 e o ajuste 10107, Santana 6327. Posição 9, coordena equipe de solo após o chané retaguarda autorizado. Coordena, contra o chané retaguarda autorizado. Então 3155 está totalmente pronto, puxa. Autorizado, puxa, boa tarde. 3155. Salvador, boa tarde, Xenemia 327, ponto espera, Domo 0, pronto. Xenemia 327, boa tarde, Alima Tempest, Domo 0. Alima Tempest, Domo 0, Xenemia 327. Xenemia 227, decolado, desculpa. Então, Xenemia 627, Airborne S4-0, call the path control, 120.8. NCAL, Deport, 120.8, Ocean 6227, thank you, bye. Autorizado, final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Informando autorizado, para 3192, Lúcia Via, chegada para 2000 pés, QNH 0017. Via 2000 pés, 0017, 3192. Olá, pistão na zero, Xenemia 327. 327, decolagem 40, controle 20.8. Para 208, acionar 63.27. Boa tarde, acionar 6327, decolando a Dael. 6327, contato radar, suba a via, saída Dael para o nível 220. E a Dael para 220, acionar 6327. Utilizado, acionar 3835, chama a torre, Salvador em 1, no outro, decimal 95. 1, no outro, 95. Salvador, boa tarde. 3835, estabilizado. 3835, chuva, alerta do campo, reporta visual. Salvador. Salvador, boa tarde. 097, informação ao real. Boa tarde, voo no 097, acione identificação dessa via chegada Golf para 2010, QNH, agora 1-0-1-8. Informa Salvador, operação instrumento com visibilidade de 3 mil metros, teto de mil pés e chuva leve. É, Salvador 3192, gente, voltando, 3835. 3835, autorizado posto, pistino 0, vem por 8, 0 graus, 209. Livre posto, 3835. 966, após 09 na curta final, autorizado a lema, tem pistino 0. Caso está na curta, lima tem 1-0, na 966. Estabilizou. 092, chama a torre Salvador, 198, decimal 95. 2953, 092. Thank you.

3028. 308, boa. Ingresso aqui 3 Juliette, portão 612. 612, 3235. Para o nível 370. Via Puka 370, 1960. Alô, Salvador, Bolsa 3192, de Grosso Escuro. 3192, taxa de alta, resposta 1 Juliette. Alta, 2, controle no 0 décimo 1. 0835. Salvador, boa tarde, TAN 3155, saída Bel. Boa tarde, TAN 3155, contato radar. Suba via, saída Bel para nível 320. Bel 320, 1097. Autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador, confirmando a operação instrumento com visibilidade de 3.000 metros do teto de 1.000 pés e chuva leve, Gono 097. Sim, suas posições autorizadas X-Ray da 1-0, Gono 097. Janela 6355, aprovação Guarulhos 360. 3A, Salvador Guarulhos 360, via para o 10, Tabaté. Decola pistão 0, curva direita, da El Lida Motiva. Controle 120-8, transponde 5093. 1097, como que negar agora 1097. Copiado, 1017, Gono 097. De boa lenda, outra 3155. Direita por 5013, remoto na 3, chame pronto. 0013, pode ir pro próximo. 1966, poderemos voar demais? 1966, solicite ao centro Recife 1262.85, alterne 1225.45. 1225.45, obrigado. Zado 097. Zado 097, chama a torre de Salvador, 118, decimal 95. 295, obrigado. Boa tarde, Gola 097 estabilizado, X-Ray Down no zero. Gola 097. Reporta visual pro campo, chuva leve no momento. Ok, 097. Autorizado final IRS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado IRS X-Ray, Golo 097 autorizado, ponto pistão 0, retorno 90 graus 209. Teve ponto 90, Golo 097. Chama centro, receba. 125 decimal 1, Alter 133 decimal 9, 5. Boa tarde. Boa tarde, um bom voo. Obrigado. No 66, acione a identificação de sua via chegada a Mari para o nível 050, QNH 107. QNH 107. Confirma, o QNH 107. Sobrevoo litoral sul 506. Decola pista 97, curva direita. Foi do Echel 208014, mais um. 4000 feet, altimeter 1010. Boa tarde, Golo 097, livrou na escuta. Golo 097, táxi via Alfa, reporte Alfa Juliette. Alfa Essa Juliette, Golo 097. Obrigado, secretário. Táxi, bota para ingresso no 7, microfone. Firmo, qual o setor sobre voo? Sim, é possível, só estou olhando aqui para o controle e aponta para ingresso na, no site. Juliette, Golo 097. Mantenha a posição de Juliette, Golo 097. Mantenha a posição, 06, controle da 0.8. Aqui.